a seus conceitos. Só sou um maconheiro, que mal tem isso? Cultivar uma planta com vários benefícios, com o bem da cura e alimentação. Eu gosto de fumar e viajar nas ilusão. Tem que ter imaginação pra compor essa canção. Fumei vários murrão, um pega, dois pega, enchi o meu pulmão. Essa é a inspiração, mandar as mensagens pros irmãos. Libera aí político ladrão. Legalizar o verdinho lá em Amsterdã, já legalizar o verdinho lá.